minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Paparai, pai, paparai, pai, paparai, pai, oê, ô. Mais que nada.